despreconceituosamente, está no ar mais uma vez o meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri pela Rádio Campestre. Uma voz rouca, um violão tão lento, um amor, um peito acabrunhado, não, um peito apaixonado, sim. É um passo manso, lento, é um passo lento, manso do amor, do amor, do amor. É um passo manso, lento, é um passo lento, manso do amor. Magoado não, bem-vindo sim. Desesperado não, querido sim. Acabrunhado não, apaixonado sim. Por que não? Despreconceituosamente eu vou vivendo a minha vida. Não me importa a cor da pele, não me importa a cor da ida. Não me importa a cor da volta, é bonita, conquistou. Por favor, não feche a porta, me aceite como eu sou. Eu sou filho da poeira, sinto pó em minha volta. Se você me fecha a porta, sei que o amor ampara-me abraçado-me, sublimando-me, querendo-me bem, uma voz rouca. João Moro, Karina Bu, saudade de lá. Não importa a casa que você tá. Agora o professor André Felipe Marcelino, da Escola Municipal Mâncio Costa, no Ratones. Também na Escola Osmar Cunha, em Canas Vieiras. Vai apresentar Bernúncia pra gente. Música da Ilha. Bernúncia só dança bem quando entra no salão. Duas músicas produzidas na ilha. Primeiro, como é bom amigo, viver. A ilha da magia, como é bom viver. A ilha da magia, como é bom viver. A ilha da magia, como é bom viver. A ilha da magia. O sol raiou, hoje é dia de alegria. Vou pela rodovia, costeando a Bahia. Para ver o mar, pega a duna, sobe e desce. Galheta, matadeiro e campeche. Para ver o mar, pega a trilha, sobe e desce. O Gravatá, a Lagoinha do Leste. Mas Daniela que fez uma armação, foi pra Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição. Estava brava com a tal de Joaquina, que deu mole pro campeche na ponta do Gravatá. E Moçambique, que diziam ser santinho, foi sozinho pros ingleses, foi pras canas da Morá, pra apontar as canas das canas vieiras, pra apontar as canas das canas vieiras, pra apontar as canas das canas vieiras, pra apontar as canas das canas vieiras. E na caieira nem tristeza ou solidão, nem um sonho naufragado nas águas do ribeirão. Tem que ser forte pra aguentar tantos amores e dançar o samba aqui nas areias dos Açores. Leva um saquinho de feitiço pra você, pra não perder a essência no glamour do Jurerê. Como é bom viver a ilha da magia. magia, como é bom viver. A ilha da magia, como é bom viver. A ilha da magia, como é bom viver. A ilha da magia. Valeu, tio, aquele abraço. E na caeira nem tristeza ou solidão, nenhum sonho naufragado nas águas do ribeirão. Tem que ser forte pra aguentar tantos amores e dançar o samba aqui nas areias dos Açores. Leva um saquinho de feitiço pra você, pra não perder a essência no glamour do jurerê. Como é bom viver a ilha da magia, como é bom viver a ilha da magia, como é bom viver a ilha da magia, como é bom viver. A ilha da magia. Então, agora quarteto Pé de Cabra, que era do Tueno Queimazóio, que infelizmente virou borracharia. Eu já vi. Eu quero te ver de novo, gostei muito da sua companhia. Supernatural nosso encontro, parece até que a gente já se conhecia. Eu quero te ver de novo, gostei muito da sua companhia. Supernatural nosso encontro, parece até que a gente já se conhecia. É bom assim, quando a gente encontra alguém e sente sintonia. Alto astral, é magia, é paixão, o amor. Gostei muito da sua companhia. Supernatural nosso encontro, parece até que a gente já se conhecia. Ei, eu quero te ver de novo. Supernatural nosso encontro, parece até que a gente já se conhecia. É bom assim, quando a gente encontra alguém e sente sintonia. Alto astral, é magia, é paixão, o amor. E de repente, um déjà vu aconteceu. No mesmo instante que seus olhos citaram os meus. Foi de repente, um déjà vu aconteceu. Seus olhos fitaram os meus. Laie, laia, laie, laia. La, la, la, la, la, la, laia. Laie, laia, laie, laia. Para chegar, profundeza de rio sereno, sua licença pra eu me achegar. Quero um banho da imensidão desse rio, que menina pra me criar. Minha pele que banha o doce do rio, correnteza pra me guiar. Quero um banho da imensidão desse rio, que menina pra me criar. Minha pele que banha o doce do rio, correnteza pra me guiar. Na profundeza. Acabou-se menina na boca do peixe, acabou-se menina na boca do mundo, acabou-se menina nadando profundo, acabou-se menina surgindo outra vez. Acabou-se menina na boca do peixe, acabou-se menina na boca do mundo, acabou-se menina nadando profundo. profundo caboclo, menina surgindo outra vez. Profundeza de rio sereno, pede licença para chegar. Profundeza de rio sereno, sua licença pra eu me achegar. O mundo inteiro nas gotas das águas, o movimento de se admirar. De lagoa parada, canoa, não viro, levanto, pois quero rimar. Na profundeza, acabou-se menina na boca do peixe, acabou-se menina na boca do mundo, acabou-se menina nadando profundo, acabou-se menina surgindo outra vez. Do peixe, acabou-se menina na boca do mundo, acabou-se menina nadando profundo, acabou-se menina surgindo outra vez. Fogo pagou. Profundeza de rio sereno, pede licença para chegar. Profundeza de rio sereno, sua licença pra eu me achegar. Quero um banho da imensidão desse, de menina pra me criar. Minha pele que banha o doce do rio, correnteza pra me guiar. Na profundeza, acabou-se menina na boca do peixe, acabou-se menina na boca do mundo, acabou-se menina nadando profundo, acabou-se menina surgindo outra vez. Do peixe, acabou-se menina na boca do mundo, acabou-se menina nadando profundo, acabou-se menina surgindo outra vez. No Moqueca, fogo pagou. Para braços, pernas, mãos, bocas. Na piscina, na varanda. Van alle zorgen. Esses senhores são ministros, sempre os mesmos, velhos golpistas. Tem gente de alta patente deste Brasil que é continente. Essas senhoras tão formosas, puras, belas, recatadas, mas é melhor nem olhar. Não tem quem se preocupe com nossa história, com ninguém, com nada. Ouvem-se corpos ofegantes, braços, pernas, mãos e bocas, en in omhelzing hevig hijgend. Tudo simples, prazer, zich in elk wellust standje schikken. Não tem quem se preocupe com nossa história, com ninguém, com nada. Zulia Burgues.

te amar. Nem chega perto que certo é meu shot e feito cocote. Te ensino uma coisa. Coisa, um nome, que coisa, que fome tem meus lençóis. E debaixo dos sóis do universo vem coisando baixinho, eu te peço. Vem logo abusar dos meus versos. Cai teu colo num colo calado por uma palavra vazia, pra lavrar o teu nome em meu solo tão fértil. Eis aqui a Bahia. Eis aqui a Bahia. Eis aqui a Bahia. Você já foi à Bahia. Tem que ir na Bahia. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Então, Bebete, vambora pra Bahia? Banda Luar de Prata no fundo. É a nossa BG. Música extraída da trilha do filme Chega de Saudade. Trilha esta comandada pelo Big. No lado A do Muqueca Tiri de hoje ouvimos Matheus Aleluia, Despreconceituosamente. Daí uma coisa difícil de falar, mas muito importante de prática. Karina Bu com Jô Morô, Saudade de Lá. Professor André Felipe Marcelino, Pernúncia. Aí Alex Thier em Cantos da Ilha. Em Cantos é separado para quem for procurar. Um abraço, Thier já esteve aqui no programa. Querido amigo. Quarteto Pé de Cabra, aqui da ilha também, Deja Vu. E Fogo Pagou, estreando no Muqueca de Siri com Boca de Peixe. Eleonor com Maíra Freitas, Preocupados. Antônio Zambujo cantando música de Chico Buarque, que ele fez por FHC, dizem, Injuriado. Fechamos o lado A com As Bahias, O Nome da Coisa. Esse programa levanta a bandeira da campanha Menos Arminha e Mais Beijo na Boca. Valeu? Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Muqueca é com U e QU. Eu sou Siri, vulgo Conrad. Fico pedalando aí pelo Campeche Rio Tavares. Vamos pro lado B. Pra tocar essa música, a presença do sanfoneiro que conseguiu levar a sanfona às grandes salas de concerto, Tivuca. Luci Alves e suas irmãs. Com nós, Tivuca. Feira de Mangás. Siri com Muqueca, Muqueca de Siri. Rodinei falando aí, ó. Siri de Muqueca e Muquecas de Siri. Thank you.

cabelo, quero aula de percussão. Eu sou vegetariana, mas das peles eu largo a mão. Me ensina a tocar o tal baque no colchão. Passeio no quintal e um pássaro vermelho, pensei que fosse um pica-pau. Olha lá onde eu moro, tá um frio de lascar. Vem fazer essa pesquisa, minha ONG vai pagar. Mistério. misterioso, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite, me ajuda a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse. Muqueca de Siriria, Rádio Campeche. Favão misterioso. Las Migas, Safri, Raíces. Tierra donde vengo, la raíz es fuerte. Me enseñaron a luchar, pero no a ser valiente. Yo nací con el defecto de ser diferente, porque no buscaba un cuerpo, me fijó en las mentes. De la tierra donde vengo, el árbol sigue en pie. No recuerdo cómo era, pero sí quién fue. Las leyendas de su boca huelen a café, y de sus palabras brotan todo lo que hice. De la tierra, del abono, del cultivo, del amor que no me dieron y del que nunca he tenido. De las espinas de una flor, de los amigos, de la sensación de estar unidos. Tú siembras la duda en una rosa que no crece, deshojando margaritas y el querer desaparece. Y si el mundo nos marchita o el dolor nos envejece, sabremos ganar batallas, sabremos lo que se siente. He nacido de la espina de una flor que está cautiva, del llanto y de la alegría, del romero y de la orquídea. Llevo mis raíces hasta el sol, desde Malvinas, Córdoba, el perro Méndez. Fuera Monsanto, de Malvinas, de Córdoba, de Argentina y del mundo, loco. Venimos aquí, perro verde, Sofía Gatica, la Asamblea de Malvinas, a cantar, a traer un canto de rap aquí en el Tamao. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, escúchalo, güey. La presión, indiferencia, que me quitan los derechos como bala perdida. Moqueca de Siri vai completando 15 anos. E uma das nossas grandes bandeiras sempre foi a questão da Monsanto, a questão do GMO e das sementes orgânicas, das sementes nativas, crioulas. Enfim, viva a sementeira radiofônica. No lado B do Moqueca ouvimos Luci Alves com suas irmãs e Sivuca, Feira de Mangaio, Renata Arruda, Comer na Mão, Trio Forrazão com Shot Capixaba, Belair do Forró, Avequer, Catarina Didiá com a Academia da Berlinda, Intercúmbia, Ney Mato Grosso, música de Ednardo, Pavão Misterioso, Las Migas e Safri com Raíces. E no fundo estamos ouvindo Mano Chao com a Rádio Boemba e Perro Verde. Um abraço pro Messi. Vou fechar o programa de forma divertida ouvindo Soró. Pra quem é das antigas vai lembrar, Arnaldo Rodrigues, Turma do Pô, yeah. Essa música foi feita, foi gravada antes de eu nascer. Eu tô com 50 anos, então essa música é de 1970. Arnaldo Rodrigues. Boa semana para todo mundo nas redes sociais. Arroba Moqueca Siri. Saudações rubro-negras. Poia. Yeah. Toma do pô. Yeah. Opa. Opa. Toma do pô. Yeah. Opa. Opa. Toma do pô. Yeah. Opa. Opa. Toma do pô. Yeah. Opa. Olha eu na televisão, opa, puxando o couro em cordão, opa, rei da comunicação, opa, mas que Luhan tem razão, opa, turma do povo, yeah, opa, opa, turma do povo, yeah. Bem, não dá pra deixar de falar do cu do Bolsonaro. Eu não desejo que ninguém morra, eu só desejo pro Bolsonaro que doa. Que doa, que doa e que não pare de doer. Pô. Boy, yeah!